desligue o telefone, meu amor. Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz, amor. Será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar de quando estava aqui, fazendo de conta que ainda está perto de mim, que abraçou o meu corpo e que nada terminou. E que eu vou te ver quando acordar, que eu vou sentir teu corpo, minha mão no peito logo, como da primeira vez, deixa eu sonhar. Posso te amar.